Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 1 da Antena Web. Mais uma edição, mais um dia, mais música e, claro, instrumental. A edição de hoje vai trazer-lhe música de flauta, mas com uma particularidade. Hoje vamos conhecer musicalmente a cultura dos Andes. Vamos ter aqui motivos de grande interesse para todos aqueles que são amantes da música instrumental e simultaneamente da cultura, já que, mais do que o idioma, aquilo que melhor transmite a cultura de um país, aliás, sim, os costumes de um país, a forma como o país ou a sociedade sente a música, é mesmo os instrumentos e os ritmos que acompanham. Às vezes as letras são secundárias, até porque, quando são idiomas muito diferentes, não se entendem. É verdade, é um facto. A música instrumental é mais universal. Nós vamos trazer aqui Nuca Lacta e Cariñito, duas músicas que são instrumentais, são populares dos Andes. Atenção, porque o momento de hoje vai ter algo muito bonito para todos aqueles que gostam de música andina. Vamos ter aqui uma celebração lindíssima para fechar a edição de hoje. Para já, Nuca Lacta. Thank you. volta depois de Cariñito, esta música bem mexida, também a qual se juntou Nuka Lacta. Para ouvir agora Tuzui e San Juanito de Medianoche. Duas músicas também, elas muito curiosas, em termos instrumentais, estão muito bem acompanhadas. Gosto da intervenção dos relatores de pé nestas melodias. E convido os nossos ouvintes a escutar, porque são flautas, não só a de pan, também há outra, a flauta andina. São as duas flautas muito... elas parece que falam, parece que cantam a música. Tem uma... estes flautistas têm realmente um dom para tocar estes instrumentos, que é uma coisa de outro mundo. De outro mundo, como quem diz, é deste, eles estão cá. Vamos à música, então ficamos com Tuzui e depois com San Juanito de Medianoche. Atenção, porque eu ainda volto hoje nesta edição para a celebração especial dos anos. Até já! De regresso ao auditório, é tempo de celebrarmos, é tempo de fazermos aqui uma celebração, uma pequena homenagem à grande música andina e também a todos aqueles que a fazem, todos aqueles que a tocam, que a apreciam, que a melhoram. E vamos ouvir La Muerte del Inca, uma melodia rara e com cariz, com uma simbologia enorme. É desta forma que fechamos a edição de hoje do nosso programa Nota 7 aqui no canal 1 da Antena Web. Eu, Carlos Bonaparte, volto a contar-me consigo amanhã nesta mesma estação. Aos ouvintes desejo a continuação de uma boa tarde, já de seguida, ou daqui a pouco, rapidinhas na brasa para conferir nesta edição, aliás, neste dia, aqui no canal 1. Fique bem ouvinte, uma boa tarde e até amanhã. Vamos ficar com La Muerte del Inca, ou seja, a morte do Inca. É uma celebração para o fecho da edição de hoje do nosso Nota 7. Até amanhã.